Quando alguém fecha a porta para você, Jesus é quem abre a porta. Se abriu, no caminho surgiu o Senhor a me chamar.